Cona 963, autorizada para o Edael. Está presente, Edael. Passaro 2229, autorizado, descida para 3.000 pães, ajuste 1098. 3.000, 1098. Bono 649, acima de identificação, dessa via para 4.000 pés, ajuste 1098, chegada bom. Azul 4958, livrando a nível de voo 150 para o 050. Passaro 2229, autorizado Duna, autorizado ILS, que se postando zero, informe quanto estabilizar. Plano Duna, reportagem estabilizada, passaria do 2229. BN para o ponto de espera, congelado torre do 1 na noite, decimal 95, ajuste 1018, bom voo. O ponto de espera, 195, ponto 093, tá bom? Salvador, bom dia, voo 1865, ponto de espera da 10, tá pronto. 1865, autorizado na linha, e manter, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 1865. Chamer 6211, chame Recife 1251, alterno 33.95. 251, alterno 3395, chamer 6211. Chamer 6225, contato radar, sua via para nível 380, sai da árvore. Subindo via Arbor para o 380, chamer 6225. Azul 2783, né? Ficou todo solo? Zona 50, Gol 963. Afirmativa, corre a transferência, Gol 963. Minuto. Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Oscar, Alpha X-Ray, Sou autorizado descida para 2000 pés, Senegal, na 018. 2000, 1018, azul 4958. 093, ali mantém cabeceiro no 0. É, manterão no 0, 1 no 0, 9. Gol 1963, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 35. Azul 4958, informa que seguirá tráfego posição de 12 horas, 8 milhas e meia. Alfa Tango 72, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, 1.80 mais de ground speed. Ciente. Gol no 865, decolagem 43, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, bom dia, 1825, a presente está autorizada para o GLS. Tira a telefone, 1225. Controle Salvador, muito bom dia, é o voo 1865, passa 1500, arbor. Boa noite, 65, contato radar, sua via para nível 360, saída árvore. Via 360, boa noite, 65. Estabilizado, passaria do 2229. Entre 2229, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, bom serviço. O 4958, autorizado sinal ILS, em redução para 1809, em forma estabilizada. Tráfego anteriormente mencionado, agora 6 milhas e meia com 1.60 de ground speed. A gente está reduzindo o azul 4958 para 1809. Torre Salvador, o passageiro 2229, bom dia. Bom dia, passageiro 219, continua aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 8. Guardando pista livre, passageiro 2229. Gol no 093, livre decolagem, pista no 0, vento variável com 03 nós. Iniciando o gol no 093. Salvador, é o Papa Tango Mike X-Ray Hotel, informa o término do reboque na posição 8, parte principal. Gente, Mike X-Ray Hotel, bom dia. Grato, bom dia. Seu Jânio, ingresso, informa o término do Alfa X-Ray Hotel. O vento 040 graus com 03 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Ele pouso, passageiro 2229. O 093, decolagem 47, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Direto, Lepa, obrigado, boa noite também. Controle, gol 1093, bom dia. Gol 093, contato radar, suba para nível 360, sai da árvore. 360. Azul 4958, completa aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Uno, 1895. Uno 649, desça via para 2000 pés, que negão na 098. Via para 2000, no 098, 649. 958, tem aproximação, número 2, aguardando pista livre, altimetro, 08. Sim, a gente vai aguardar a pista, o azul 4958. Chame 6225, chame Recife, frequência 128.8, alterno 2000.0. Mantivo, com Recife agora 288.260. Bom dia, Chame 6225. Bom dia. Passarei 229, solo 49, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, boa. Vento calmo, altímetro no 0, no 8, livre pouso, pista no 0. Livre pouso para o 4958. Bono 649, autorizado sinal ILS, X-ray pistão 0, estamos estabilizando. Autorizado ILS, X-ray, pode estabilizar, minha capacidade. Certo, Maria. Gol 1865, chame Recife, frequência 128.8, alterno 2000.0. Uno 288, ponto e meia segunda, por gentileza. Andare 126.0. 260, bom dia, 1865. Bom dia, passarela 2229, ligou. Fredo, chega de aquilo para o pote 3, corrigindo. Alfa Juliette remota 1-2 do pote principal. Alfa Juliette remota 1-2. Salve, salve, bom dia, para cargo mesmo. Se você quiser informação, Charlie, posição 7. Cidade vai, Lefa, gol 1093. Cidade Lefa, gol 1093. Lefa. Mal 9, bom dia. Direita, 1-2-9. Livrou a direita, bom dia. Julia 4959, siga via aquilo para o empate 3, atento ao sinalizador. Aquilo, empate 3, atento ao sinalizador, mano. Sabe o nome LS, toca o campo no 649. sim, Gol no 649, complexo da minha torre, em 118, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, Gol no 649, final da 10. E agora 649, reporte Simbra, com trem checado, altímetro 10 no 8. Isso, 10 no 8. Baixou e travou no 649. 649, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. E o altímetro no zero, no 8. Livre pouso, não no zero, no zero, no 8, 649. Gol 1093, chame Recife, frequência 128, decimal 8, até 2000, decimal 0. 288, obrigado, bom dia. Lima, prossiga. E aí, tripulando Lima, confirme o porto que se encontra? Oh, perdão, o nível que serve para a serra na Vitor Delta? 0100, só 24. Qual a rádio é ideal de saída? Direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, bom dia. 21 no 9. Nós do 4, prossiga, senhor. Autorizado para Recife, nível 350, já informe do Luno 7, na cola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transforma 5-1-1-2. Ok, estamos autorizados para Recife, 350. Saída Puca, Aracaju, com a curva esquerda decolando a 10, 28 é o controle, 5112 é o transponder, a cargo minha 570. 5704, para o primeiro excelente. Vamos lá. Salvador, Gol no 649, bom dia. Bom dia, Golem 649, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o portão 2. Grupo número Lima na escuta para a copa. Autorizado nível 100, a centena Pontiac, decola da pista 17, primeira curva direita, com perfil da saída arbora, após arbora direto. Controle 120, decimal 8, transporte 5041. Cargo 70 tá no Patin 7 para o push deck Tripla Lima confirmando 5041 na transporte. Rápido, autorizado push deck acionamento Chamtex. Tripla Lima, qual POB e autonomia? Chamamento em 118.95 para acionamento, ajustando 09, vovô. Uniforme Zulu 20, Momo Nenim, 20, decimal 8 é o controle de saída, 5121, transporte lateral 9970. White, lateral 5 pushback, a senhora mesmo. Lateral pushback, lateral 9970. Taxi 6570, 2 a bordo, autonomia 2h50 Salvador. Taxi, eu sigo via Índia para o ponto de espera, controlador 1895, a gente 1019, gol. Índia no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Salvador, TAM 3517, Tadaú 05, está com a informação de chave, autorização 360, Brasília. TAM 3517, pronto, Cláudio? Está pronto. Autorizado 360 para Brasília, está com a pista 10, sai da Arba, após a Arba Elefa, intercepta o uniforme Zulu 17, sai conforme rota. Controle Salvador 120-8, transporte 5110. Táxi, porta na papá, para ingresso. Arba Elefa, 120, ponto ao controle, 5110, transforma 3517. 3517, correto, cotejamento, eu quero buscar excelente. Vai chamar para posicionamento 3510. Linha 570, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo, altímetro 10 no 9. Salvador na escuta, buscando Papa Romeu, hotel Oeste. O senhor é matrícula? Papa Romeu, mais hotel Oeste. Solicito autorização de reboque da posição remota número 3 do pátio 1 para o pátio 1, eixo número 7. Autorizado, pushback e reboque, informe a terra no Mike até Oscar. Sim, será feito. abraço. Zero, decola 08, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, muito bom dia. Controle de Salvador, bom dia, essa cargo 6570, decola na Fuca, Aracaju. Abre para 6570, contato radar, vou para nível 350, sai da Fuca. 350, Fuca, essa 6570. Salvador, Léo. Quem? É o Rio, 5963. Grande Rio, pra chegar. Aprovação, 5963. Telescópio, Rio. 330 para Recife. Via Uniformes Luna 7, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transporta 5104. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Cruzado. Autorizado decolagem da pista 17, vento calmo. Salvador, eu vou no 759, bom dia. Paciente da informação Charlie. Decimal 80. Apresou 360, apresou 10, decola da 10. saída da Helena, uma ótima. 1208 é o controle, transponder 5125. Correto, no 759, sempre para perceber o cruzamento. Aí, obrigado. Romeu Lima, decolagem 13, controle 20, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado. Pista 6570, aguarde transferência. Eu vou no 759 retorno. Quer chegar? Está ciente que estamos com o transporte de órgão? Ainda não sabia. Obrigado pela informação. Obrigado. 685-25-5630, bom dia. Bom dia. Doutor Salvador, bom dia. Voo 0092, passou 220, consciente da Charlie. Voo 0092, assina identificação. Dessa via para nível 050, chegada Mari. Dessa via 050 na Mari, seria possível a Azuna? Se é negativo, mantenha-se na chegada, com 092. Vai manter. Pronto, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, com o lado radar, sua via para 100, acompanha a saída da árvore. Ok, permanece em estação de altitude? É nativo. Ok. Inicialmente, chegando na água, Romeu. Romeu, Romeu, Romeu Lima, confirme a proide alfa de chão. A Romeu 287. Eu te marco, você não acha um táxi? Tem ainda 3 mil pés aguardando a autorização do controle para extensão ao nível de voo 900. Aqui, na proide de chão, porém ainda mantendo a restrição do primeiro pé. 573, sigo lutando, ponto de espera 1895, ajuste 1019, bom voo. Ponto de espera 1895, ponto de espera 1895, ponto de espera 1895, ponto de espera 1895, bom voo. 2099, desejo ataque de Índia, lutando 1895. Considerar o 9970 para pushback acionamento. Considerar o 9970 autorizado para pushback acionamento. Livre o pushback acionamento, considerar o 9970. Papá Romeu Lima, está presente, está autorizada a ascensão, nível 100. Aqui ele vai prender, rapaz. Que é o sinal que está levando linha número 2, se você espera. Sede autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 03 nós. Alinhar e decolar da 10, 1092, desça para 2000 pés, ajuste 1099, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1099, reporte estabilizado, 092. Para Romeu Lima, quando for solicitado para pouso. Lima, tem cabeceira no 0, Rio 5963. Thanks. 7, decola os 23, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Delta, autorização 390 para... 390, Fortaleza. Bom dia, Rio 989, autorizado nível 390 para Fortaleza. Na causa pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição de Lube. Intercepta Brisk 50 e segue conforme rota. Controle 120, decimal 8, responda 51103. Vai ser motorizando para Fortaleza, nível 390. Decola da pista 1-0, controle da esquerda após a decolagem, na subida Momo, transição de Lube. Interceptando a aerovia Salmista 50. Prossegue com a quadra de prova. Responde da Sonata, Sandai 5103, controle 208. E 98, 99. Correto, 99, chamar o feedback somente. Pronto para acionamento em posição e posterior pushback. Está na posição 1 do pátio de carga. Estabilizado, acionamento chamar o push. Direi push, 98, 99. Para o táxi 09970, tem 2 a bordo, 3 horas e 40, alternando São Luís. Geral, siga de Índia para o ponto de espera, quando lá 2895, a gente me denota. Pátio Índia para o ponto de espera da 10, geral 9970, torre 395, muito obrigado, bom dia. Salve Salvador, bom dia, azul 2704, informação Delta, autorização. Confirme que chamou? Com azul 2704, informação Delta, autorização recíproca. 2704.4? Salve. Obrigado, 350 para Recife. Informe do Luna 7, decola da pista 10, sai da Pulga, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5107. Autorizado, intercepto 350, de ordem de sono, decola 10, Pulga, Caju 208, controle 5107, transponde Azul 2704. Correto, 2704, sem parar o feedback somente. Amarei. Autorização, ponto seguro. Correio 649, pronto cópia? Pronto. Autorizado 360 para Porto Seguro. Decola da pista 10, saída da EL, transição BDEV. Intercepto, pós BDEV direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5130. Autorizado, 360, ponto seguro, turístico que eu 50, decolou da 10, curva direita, perfil da DAEL, Unidas, transição BDEV. 20.8, código 5130, gol no 649. Correto, no 649, chama para o pushback sanamento. Repórter. Para o pushback sanamento, gol 759, portão 4. Autorizado, chama o taxa, gol 759. 759. Salve Salvador, Passaredo 2223. Prossiga, Passaredo. Vitória da Conquista, nível 190. 180, pronto copy. Pronto copy. Estrelado 180 para a Vitória da Conquista. Escola da pista 10, saída Arbora, por Arbora eleva, após eleva conforme rota. Controle 120, decimal 8. Transponda 5125. Roma 092, complete o sinal para minha torre, 1895. 1895. Transponder 5125, é o 2223, tá para ele. 2223, 5122 no transponder, chama para o feedback somente. 5122 no transponder, chama para acionamento. 2223. Solo Rio 9811 para o feedback, posição 1 no parque de carro. Autorizado, chame táxi. 70, decola 28, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia a todos. Controle, bom dia, será o 9970. Será o 9970, contato radar, suba para o nível 340, saída Momo. 340 na Momo, o será o 9970. Passando de aterro com trem checado, gol 092. Gol 092, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Setor pouso no zero, 092. Controle, o Sideral 9970, alguma chance de voar código? Sideral 9970, autorizado o código. Código, Sideral 9970, obrigado. Bom, 759, POB de 185, 4 horas, Galeão. Estou no 759, siga a gente no ponto de espera, torre 1895, a gente 19, Galeão. 19? Para 3517, chama Centro Recife, 128 decimal 8 e alterne 126 decimal 0. Recife 308, 260, obrigado, bom dia. Bom dia, 1759, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali manter no zero, 1759. Solos 3-1 na direita, solo 2-1, decimal 9, bom dia. 2-1, 9, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 1-0-9-2, livro. Bom dia, gol 1-0-9-2, siga já, Alfa e Juliette, porta 5. Alfa e Juliette pro 5, com 0-9-2. Rio 5973, chama Centro Recife, 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. 2005, 2545. Papai Romeu, Romeu Lima, controle. Recife solicitou o ponto de cancelamento. Gente, o Papa Romeu, Romeu Lima. Para serviço de informação e alerta, chama agora o Centro Recife em 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Primária 1288. Você 759 decolado aos 33, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom trabalho, bom dia. 759 decola, Dael, passando 1.400 aí. Bono 759, contato radar, sob a pera unida 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, Bono 759. Azul 3704. Salvador, azul 2783. Prossiga 273. É, nós vamos fazer o voo para a Vitória Conquista e lá estava fechado, abriu agora. Tem como você verificar se o nosso plano ainda está válido, se der a nossa TLA que pedimos aqui? Tá sim, tá válido. Chame aí, Brasil. Puxa. Sim, obrigado. 85 e ao CERN 125 decimal 45. 12685, 12545, considerar o 9970. Muito obrigado, bom dia. Senhor Salvador, bom dia. Rio 9811, considera, 510, pronto. Rio 9811, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 040 graus, 03 nós. A linha de fala para o Sandero, Rio 98, Sonora. Controle, eu vou 759, está com algo ao vivo. Pode tomar uma proa aqui paralelo para não atrapalhar a chegada, mas a proa 220. 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, bom dia. Controle. Salvador, Rio 9811, cruzando 2000. Rio 9811, contato radar, suba para o nível 390, livre de vida, preto móvel. Só foi entendido somente nível função 390, confirmo. Afirma, autorizado direto móvel, Rio 9811. Ah, dá pra ver direto móvel, Rio 98.